Quando olhei no espelho, eu vi meu rosto e já não reconheci. E então vi minha história tão clara em cada marca que tava ali. Se o tempo hoje vai depressa, não pra trás.